Fecheiro 29. A lenha ainda estava empilhada na área. Ninguém tinha retirado nenhum pedaço de lenha desde a última vez que eu estivera ali. A escuridão retirava todo o senso de perspectiva. As pilhas de madeira fresca eram retângulos claros que pareciam flutuar acima de um chão invisível, primeiro distante, depois repentinamente aproximando-se, o suficiente para arranhar as minhas saias. O ar cheirava a seiva de pinheiro e a serradura. Não conseguia ver o chão sob os meus pés, pois estava obscurecido, tanto pela escuridão como pela minha saia volumosa cor de marfim. Jamie agarrou-me o braço, impedindo-me de tropeçar. Ele nunca tropeçava, claro. Talvez o facto de ter vivido a vida toda sem luz, lá fora, depois do pôr do sol, lhe tivesse dado um género de radar, pensei, como um morcego. Havia uma fogueira acesa, algures, entre os casebres dos escravos. Era muito tarde, a maioria estaria a dormir. Nas Índias, haveria o som de tambores e batidas. Os escravos teriam lamentado a morte de um amigo, um evento de pesar que durava a semana toda. Aqui não havia nada, nenhum som além do sussurro dos pinheiros, nenhum sinal de movimento, exceto a luz débil da floresta. Eles têm medo, disse Jamie baixinho, parando para ouvir o silêncio, como eu. Não é à toa, disse eu discretamente. Eu também tenho. Ele emitiu um pequeno som que podia ser de descontração. Eu também, murmurou ele, mas não de fantasmas. Agarrou-me o braço e empurrou a pequena porta na parte lateral da fábrica, antes que eu pudesse perguntar o que ele temia. O silêncio no interior era quase palpável. À primeira vista, pensei que fosse o silêncio assustador de campos de batalhas vazios, mas depois percebi a diferença. O silêncio estava vivo. E, independentemente do que vivesse no silêncio aqui, não era silencioso. Pensei ter sentido o cheiro de sangue a pesar no ar. Então respirei fundo e pensei de novo. O horror frio a percorrer-me a espinha. Eu conseguia sentir o cheiro de sangue. Sangue fresco. Agarrei o braço de Jamie, mas ele também sentiu o cheiro. O seu braço ficou tenso sob a minha mão, com os músculos contraídos em alerta. Sem nada a dizer, libertou-se da minha mão e desapareceu. Por um momento pensei que ele de facto tinha desaparecido e quase entrei em pânico, tentando agarrá-lo, a minha mão a procurar no espaço vazio onde ele estivera. Então percebi que ele simplesmente havia atirado o tartan por cima da cabeça, escondendo a palidez do rosto e da camisa de linho. Ouvi os seus passos, rápidos e leves, no chão de terra. E depois isso também desapareceu. O ar estava quente e parado, com cheiro de sangue. Um cheiro adocicado e rançoso, com um gosto metálico no fundo da língua. Exatamente a mesma coisa que tinha acontecido uma semana antes, invocando alucinação. Ainda com frio, virei-me e semicerrei os olhos, em direção ao lado mais distante do espaço cavernoso, à espera de ver a cena marcada na minha memória, materializada de novo na escuridão. A corda esticada no guindaste de lenha, o gancho enorme que balançava com o peso gemente. Um gemido rompeu o ar e quase mordi o meu lábio em dois. Senti um nó na garganta ao conter um grito. Só o medo de chamar a atenção sobre mim me manteve em silêncio. Onde estava Jamie? Eu queria chamá-lo, mas não ousei. Os meus olhos tinham-se acostumado o suficiente ao escuro para ver a sombra da lâmina da serra, uma figura amorfa a 3 metros. Mas o lado mais distante do espaço era um muro escuro. Semicerrei os olhos para ver melhor, percebendo tarde demais que, estando vestida com um vestido claro, eu estava, sem dúvida, visível para qualquer pessoa que estivesse no local comigo. O gemido ouviu-se novo e eu sobressaltei-me. As palmas das minhas mãos suavam. Não é? Disse a mim mesma com coragem. Não é? Não pode ser. Fiquei paralisada de medo e precisei de alguns instantes para perceber o que os meus ouvidos me tinham dito. O som não tinha vindo da escuridão do espaço onde o guindaste estava com o seu gancho. Viera de algures atrás de mim. Virei-me. A porta por onde tínhamos entrado ainda estava aberta, um retângulo pálido no escuro total. Nada aparecia, nada se movia entre mim e a porta. Dei um passo rápido em direção a ela e parei. Todos os músculos das minhas pernas se prepararam para eu correr como se não houvesse amanhã. Mas eu não podia deixar o Jamie. O som ouviu-se mais uma vez. Aquele mesmo gemido de angústia física, dor que ia além do choro. Com ela um novo pensamento surgiu na minha mente. E se fosse Jamie a emitir o som? Chocada, virei-me em direção ao som e gritei o nome dele, causando ecos no teto. Jamie! Gritei novamente. Onde é que estás? Aqui, Sassenach. A voz abafada de Jamie veio de algures à minha esquerda. Calma, mas urgente, de certo modo. Vem até mim, está bem? Não era ele. Quase a tremer de alívio ao ouvir a sua voz, andei pela escuridão, não me importando agora com o que tinha causado o som, desde que não fosse Jamie. A minha mão bateu numa parede de madeira, apoiando-se no escuro, às cegas, e finalmente encontrou uma porta aberta. Ele estava dentro dos aposentos do feitor. Passei pela porta e senti logo a mudança. O ar estava ainda mais pesado e muito mais quente do que o da fábrica. O chão aqui era de madeira, mas não havia eco nos meus passos. O ar estava parado, sufocante, e o cheiro de sangue era ainda mais forte. Onde é que estás? Perguntei novamente num tom mais baixo. Aqui, foi a resposta já mais próxima, ao pé da cama. Vem cá ajudar-me, é uma rapariga. Ele estava no pequeno quarto, que não tinha janelas nem luz. Tateando, lá os encontrei. Jamie ajoelhado no chão de madeira, ao lado de uma cama estreita, e na cama um corpo. Era uma mulher, como ele dissera. Ao tocá-la, percebi. O toque também indicava que ela estava a sangrar. A face que toquei estava fria e pegajosa. O resto do corpo estava quente e molhado. As suas roupas, a roupa da cama, o colchão. Eu sentia a umidade a passar pela minha saia, onde estava ajoelhada. Tentei encontrar a pulsação dela no pescoço e não consegui. O peito movia-se ligeiramente sob a minha mão. O único sinal de vida, além do leve suspiro que o acompanhava. Está tudo bem agora, disse eu. E a minha voz saiu calma, sem nenhum vestígio de pânico, ainda que de facto houvesse mais a recear agora. Estamos aqui, não está sozinha. O que é que lhe aconteceu? Consegue dizer-me? Ao mesmo tempo as minhas mãos apalpavam-lhe a cabeça, o pescoço, o peito e o estômago, afastando as roupas úmidas, procurando desesperadamente uma ferida para estancar. Nada, nenhum esguicho de sangue de artéria, nenhum ferimento aberto. Mas ao mesmo tempo eu ouvia um constante tac, tac, tac, tac, como o som de pezinhos a correr. Diga, não foi exatamente uma palavra, mas um suspiro. E depois ela inspirou o ar. Quem é que lhe fez isto, menina? A voz de Jamie soou baixa e urgente. Diga quem foi. Diga. Toquei todos os pontos onde as grandes artérias se localizam sob a pele e percebi que tudo estava normal. Agarrei-lhe um dos braços e erguia, passando uma mão nas suas costas para sentir. Todo o calor do corpo dela estava ali. O corpete estava úmido de suor, mas não de sangue. Vai ficar tudo bem, repeti. Não está sozinha. Jamie, agarra-lhe a mão. O desespero tomou conta de mim. Eu sabia o que podia ser. Já agarrei, disse ele. Não se preocupe, menina, vai ficar tudo bem. Está a ouvir? Tac, tac, tac. Os pezinhos tornavam-se mais lentos. Diga. Não consegui evitar fazê-lo. Deslizei a mão por baixo da saia dela novamente. Desta vez deixando os meus dedos curvarem-se entre as coxas afastadas. Ela ainda estava quente, ali. O sangue escorreu lentamente sobre a minha mão e pelos dedos, quente e úmido como o ar à nossa volta, impossível de parar, como a água que escorria da comporta da fábrica. Eu morrer. Acho que foi atacada, menina, insistiu Jamie. Não vai dizer-me quem a atacou? A sua respiração saiu mais alta agora, um grasnado na garganta. Tac. Os pés pisavam lentamente agora. Sargento, diga ele. Tirei a mão do meio das suas coxas e agarrei-lhe a outra mão, sem pensar no sangue. Agora pouco importava. Diga. Veio com uma intensidade repentina e depois silêncio. Um longo silêncio. E depois mais uma respiração suspirante. Um silêncio mais longo ainda e uma inspiração. Eu digo, disse Jamie. A voz dele não passava de um sussurro no escuro. Eu digo, prometo. Tac. Nas terras altas, eles chamavam aquilo de gota da morte. O som da água a pingar, ouvida numa casa quando um dos moradores estava prestes a morrer. Não havia água a pingar aqui, mas era um sinal mesmo assim. Não houve mais som na escuridão. Não consegui ver Jamie, mas senti o leve movimento da cama contra as minhas coxas quando ele se inclinou para a frente. Deus vai perdoá-la, sussurrou ele para o silêncio. Vá em paz. Ouvi o zumbido assim que entramos nos aposentos do feitor na manhã seguinte. No silêncio total da serração, tudo tinha sido abafado pelo espaço e pela serradura. Mas naquela área separada e pequena, as paredes captavam e refletiam todos os sons. Os nossos passos ecoaram do chão de madeira até ao teto de madeira. Eu senti-me como uma mosca presa dentro de um tambor e sofri de claustrofobia momentânea por estar presa numa passagem estreita entre os dois homens. Havia apenas dois quartos, separados por uma passagem curta que ia da área externa até à fábrica. À nossa direita havia uma sala maior que servira aos Burns como moradia e área de estar e de cozinhar. E à direita o quarto menor de onde vinha o barulho. Jamie respirou fundo, levou a faixa achedrezada ao rosto e abriu a porta do quarto. Parecia haver um cobertor sobre a cama, um cobertor azul metalizado com laivos de verde. Entretanto, Jamie deu um passo para o interior do quarto e as moscas saíram a zumbir da refeição em protesto pela interrupção. Eu contive um grito de nojo e agachei-me, afastando-as. Corpos lentos e inchados foram de encontro ao meu rosto e braços e afastaram-se, circundando preguiçosamente pelo ar pesado. Farquhar Campbell emitiu um som escocês de asco que pareceu um oits e depois baixou a cabeça e passou por mim, olhos semicerrados e lábios contraídos fechando as narinas. O quartinho era pouco maior do que o caixão no qual se tinha transformado. Não havia janelas, apenas frestas entre as tábuas que deixavam entrar uma luz fraca. A atmosfera era quente e úmida, como a de uma estufa tropical, abafada com o cheiro adocicado da putrefação da morte. Eu sentia o suor serpentear pelo meu rosto, cocegando como patas de moscas, e tentei respirar apenas pela boca. Ela não era grande. O seu corpo formava um monte pequeno por baixo do cobertor que colocáramos sobre ela na noite anterior, para salvaguardar o seu pudor. A cabeça parecia grande em comparação ao corpo pequeno, como um desenho de criança, com membros de palitos e uma cabeça redonda. Enxotando várias moscas demasiado famintas que não tinham voado, Jamie afastou o cobertor. Este, como todo o resto, estava manchado e duro. O corpo humano, em média, contém 4 litros de sangue, mas parece muito mais quando está espalhado. Eu já tinha visto o rosto dela brevemente na noite anterior, e a luz da tocha que Jamie fizera, com uma ripa de pinheiro, emprestava um brilho artificial aos traços mortos. Agora ela estava pálida e úmida como um cogumelo, com os traços finos emergindo de uma teia de cabelo castanho fino. Era impossível saber a sua idade, apenas que não era velha. Eu também não conseguia definir se ela tinha sido atraente. Não tinha um corpo chamativo, mas a vida poderia corar as faces redondas e emprestar aos olhos fundos um brilho que os homens podiam achar atrativo. Um homem considerará atraente, pensei. Suficientemente atraente. Os homens sussurravam, inclinados sobre o corpo inerte. O Sr. Campbell virou-se para mim, franzindo o senho por baixo da peruca formal. Senhora Fraser, tem a certeza da causa da morte? Sim. Tentando não respirar o ar fétido, agarrei na ponta do cobertor e virei-o, expondo as pernas do cadáver. Os pés estavam um pouco azulados e começavam a inchar. Compus a saia dela, mas deixei o resto como estava, expliquei, puxando para cima de novo. Os músculos do meu estômago contraíram-se automaticamente quando a toquei. Eu já tinha visto cadáveres, outrora, e aquele estava longe de ser o mais assustador. Mas o clima quente e o ambiente fechado tinham impedido que o corpo arrefecesse muito. A carne da sua coxa ainda estava tão quente como a minha, mas desagradavelmente flácida. Eu deixara-o onde estava, na cama, entre as suas pernas, um espeto de cozinha, com mais de 30 centímetros de comprimento. Também estava coberto de sangue seco, mas claramente visível. Eu não encontrei ferimentos no corpo, disse eu, o mais delicadamente possível. Compreendo. O senho franzido do Sr. Campbell pareceu aliviar ligeiramente. Bem, pelo menos não deve ter sido um assassinato. Abri a boca para responder. Mas Jamie olhou para mim, alertando-me. Sem perceber, o Sr. Campbell continuou. A questão que permanece é se a pobre mulher fez isso a si própria ou se outra pessoa o fez. O que acha, Sra. Fraser? Jamie semicerrou os olhos para mim, por cima do ombro de Campbell. Mas o alerta era desnecessário. Nós tínhamos discutido o assunto na noite anterior e chegáramos às nossas conclusões. À conclusão de que as nossas opiniões não precisavam de ser partilhadas com as forças da lei e da ordem em Cross Creek. Ainda não. Apertei o meu nariz ligeiramente, fingindo ser devido ao cheiro, para disfarçar qualquer alteração da minha expressão. Eu mentia muito mal. Tenho a certeza de que ela fez isto sozinha. Respondi com firmeza. Demora muito pouco tempo para se sangrar até à morte desta maneira. E como Jamie já lhe disse, ela ainda estava viva quando a encontramos. Estávamos fora da serração, a conversar, durante algum tempo antes de entrarmos. Ninguém teria saído sem que o víssemos. Por outro lado, uma pessoa poderia ter-se escondido facilmente no outro quarto e saído discretamente, no escuro, enquanto estávamos ocupados a confortar a mulher moribunda. Se essa possibilidade não ocorrera ao Sr. Campbell, não vi motivos para lhe chamar a atenção sobre isso. Jamie mudara a expressão, adotando um ar de seriedade adequado à ocasião, quando o Sr. Campbell se voltou para ele. O homem mais velho abanou a cabeça com tristeza. Pobre rapariga, que desgraça! Acredito que nos sentimos aliviados por mais ninguém ter partilhado o seu pecado. E o homem que seria o pai do filho de quem ela estava a tentar livrar-se? Perguntei com uma certa acidez. O Sr. Campbell parecia assustado, mas recompôs-se depressa. Tem razão, disse ele e pigarreou, mas não sabemos se ela era casada. Então o senhor não conhece a mulher? Perguntou Jamie, antes que eu pudesse fazer qualquer comentário. Campbell abanou a cabeça. Ela não é criada do Sr. Buchanan, nem dos McNeills, tenho a certeza. Nem do juiz Alderdice. Essas são as únicas propriedades suficientemente próximas de onde ela poderia ter vindo. Mas gostaria de saber por que razão ela veio a este lugar, em especial, para cometer um ato tão desesperado. Eu e Jamie também queríamos saber. Para impedir que o Sr. Campbell fizesse a próxima pergunta nessa linha de inquérito, Jamie interveio de novo. Ela disse muito pouco, mas mencionou um sargento. Diga ao sargento, foram as suas palavras. O senhor tem ideia de quem ela poderia estar a falar? Acredito haver um sargento do exército responsável pela guarda no batalhão real. Sim. Tenho a certeza, disse o Sr. Campbell, animando-se um pouco. Sem dúvida, a mulher tinha uma ligação qualquer com o estabelecimento militar. Pode ser a explicação. Mas ainda me pergunto por que razão ela. Sr. Campbell, perdoe-me. Estou a sentir-me um pouco zonza, interrompi, pousando a mão na manga dele. Eu não dormira nem comera. Sentia-me zonza por causa do calor e do cheiro. E sabia que devia estar pálida. Pode conversar com a minha esposa lá fora, senhor? Perguntou Jamie. E ele fez um gesto para a cama e para o que estava sobre ela. Eu levo a pobre mulher. Peço que não se incomode, senhor Fraser, protestou Campbell, já a virar-se para me levar lá para fora. O meu empregado pode vir buscar o corpo. É a serração da minha tia, senhor. Logo, também é problema meu, disse Jamie educadamente. Devo tomar conta disto. Fed esperava do lado de fora, perto da carroça. Eu disse que aquele lugar assusta, disse ela, observando-me com um ar de satisfação. Está branca como papel, senhora. Ela deu-me um pouco de vinho, enrugando o nariz delicadamente para mim. Está com um cheiro pior do que o de ontem à noite. Parece ter saído de um matador de porcos. Sente-se aqui, beba esse vinho. Vai sentir-se melhor. Ela olhou por cima do meu ombro. Eu olhei para trás, também. E vi que Campbell chegara à sombra dos sicômoros, à beira do riacho, e conversava com o seu empregado. Encontrei-a, disse Fed rapidamente, falando mais baixo. Olhou para o lado, em direção ao grupo pequeno de casebres dos escravos, quase invisíveis, de onde estávamos na serração. Tenho certeza, não teve muito tempo. Bebi um gole de vinho e mantive-o na boca, contente por senti-lo no fundo da minha garganta, limpando o meu palato do gosto da morte. Fedre assentiu, olhando para os homens debaixo das árvores. Não precisei de muito. Caminhei pelas casas, vi uma porta aberta, pedaços de lixos espalhados, como se alguém tivesse partido com pressa. Encontrei o negrinho e perguntei-lhe quem vivia ali. E ele disse-me que era Pollyanna, mas que se tinha ido embora, e ele não sabia para onde. Perguntei-lhe quando é que ela partiu. Ele disse-me que ela jantara ali na noite anterior e tinha sido embora esta manhã, e ninguém a viu. Ela olhou nos meus olhos, confusa. Agora já sabe. O que pretende fazer? Uma ótima pergunta para a qual eu não tinha resposta. Engoli o vinho e, à medida que o fazia, senti um pânico cada vez maior. Todos os escravos daqui devem saber que ela se foi embora. Quanto tempo temos até que mais alguém descubra? Quem deverá saber estas coisas, agora que Burns morreu? Fedes encolheu os ombros de modo gracioso. Qualquer pessoa que perguntar vai descobrir rapidamente. Mas quem deve perguntar? Ela assentiu em direção à serração. Nós tínhamos deixado a porta pequena para os quartos, aberta. Jamie estava a sair com uma trouxa envolvida num cobertor nos braços. Imagino que seja ele, disse ela. Já faço parte disto. Ele soubera antes mesmo do jantar interrompido. Sem anúncio formal, sem convite nem aceitação do papel, ele assumiu o lugar. O papel, como uma peça a encaixar-se num quebra-cabeças. Ele já era o senhor de River Run, se quisesse ser. O empregado de Campbell tinha chegado para ajudar com o corpo. Jamie agachou-se e apoiou um joelho à beira do canal da serração, dispondo o corpo na terra com cuidado. Devolvi o cantil a Fedre, meneando a cabeça em agradecimento. Pode ir buscar as coisas que estão na carroça? Sem uma palavra, Fedre foi buscar as coisas que eu trouxera. Um cobertor, um balde, trapos limpos e um jarro de ervas, enquanto eu me juntava a Jamie. Ele estava agachado, perto do riacho, a lavar as mãos, um pouco mais acima de onde o corpo estava. Era uma tolice lavar-me antes do que estava prestes a fazer, mas era a força do hábito. Ajoelhei-me ao lado dele, enfiei as mãos na água também, deixando o frio da água corrente lavar a pele suada. Eu tinha razão. Disse-lhe baixinho. Era uma mulher, chamada Pollyanna. Ela fugiu durante a noite. Ele fez uma careta esfregando as palmas das mãos e olhou por cima do ombro. Campbell estava de pé ao lado do cadáver, franzindo o sobrolho com desagrado. Jamie franziu o sobrolho concentrado, voltando a olhar para as mãos. Bem, isso põe um ponto final na questão, não é assim? Ele inclinou-se e lavou o rosto. E depois abanou a cabeça com força, espalhando gotas de água como um cão molhado. Entretanto, assentiu para mim e levantou-se, secando o rosto com a faixa de tecido achadrezado. Toma conta da rapariga, está bem, Sassenach? Ele caminhou decidido em direção ao Sr. Campbell, com o tartan a balançar.